Panorama Agrícola para 2 de outubro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua cheia, 2 de outubro de 2012, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier. E o ditado de hoje é: beleza sem virtude é rosa sem cheiro. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira uma dica de saúde. No noticiário, questões como saneamento, inspeção e produção de alimentos. Na entrevista, como prevenir-se do mal da cigatoca. E o professor da Terra, com Evaldo Roberto, da EPAGRE de Bom Retiro, fala sobre sistema de produção integrada de tomate. Você pode participar do nosso programa. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica de saúde: não existe idade para começar. Pratique a atividade física regularmente, iniciando de forma gradual. Isso é bom para fortalecer os seus músculos e os seus ossos. É hora das notícias. A EPAGRE de Tunápolis realizou recentemente oficina em saneamento e produção de alimentos. Mães e estudantes da educação infantil da escola municipal e estudantes do oitavo ano da escola estadual, localizadas na comunidade de Linha Pitangueira, em Tunápolis, participaram da oficina. Educação alimentar, produção de alimentos de alto abastecimento e aproveitamento integral dos alimentos foram os temas explicados aos 22 participantes, em oficina coordenada pela extensionista rural da EPAGRE de Tunápolis, Flávia Maria de Oliveira, e que contou ainda com a participação da nutricionista da Secretaria de Educação de Tunápolis, Camila Rosar. Entre os pratos preparados com bom valor nutricional estavam a nega maluca de feijão, pudim de maçã, bolo de laranja colorido e outros à base de frutas, legumes e folhas. O Sistema Brasileiro de Inspeção de Produto de Origem Animal já tem 4 estados aderidos e cadastrados: Bahia, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Outros 11 estados estão em processo de adesão, sendo os mais adiantados Santa Catarina, Espírito Santo e Goiás. O Sistema Brasileiro de Inspeção integra o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA. Aqui em Santa Catarina, os municípios de São Miguel do Oeste, Guaraciaba, Tunápolis, Anchieta e Iporã do Oeste aderiram em forma de consórcio público, um consórcio intermunicipal alimentar de atenção à sanidade agropecuária e desenvolvimento local do extremo oeste do estado de Santa Catarina. Entre as vantagens de adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produto de Origem Animal, por exemplo, está a permissão para que produtos inspecionados por qualquer instância do sistema possam ser comercializados em todo o território nacional. Outro benefício do sistema é a legalização e a implantação de novas agroindústrias para o pequeno produtor rural. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No programa de hoje você conhece mais sobre o mal da cigatoca, uma doença que afeta a cultura das bananas. O colega Valberto Henkenmaier, da cidade de Bocaina do Sul, ele entrevista o extensionista Luiz Fernando Búrico Coan, de Treviso, sul do estado, onde esse problema existe. Preste atenção. A cigatoca é uma doença que afeta praticamente todos os bananais da nossa região. Ela é causada por um fungo que ataca a bananeira, principalmente as folhas, a partir das folhas novas. Causa prejuízos tanto na bananeira do grupo prata quanto nas bananeiras do grupo caturra. Quais os problemas que essa doença causa? Para uma boa produção dos nossos bananais, um fator muito importante tem que ser observado. Para uma boa produção, é necessário que haja uma folha sadia por penca na hora da maturação. Bom, uma vez que a bananeira, que o mal da cigatoca, ela prejudica as folhas da bananeira, quanto mais folhas prejudicadas tivermos, menos será a nossa produção. Tem alguma maneira de prevenir essa doença? Sim, tem maneiras de prevenção. O importante é o seguinte, o produtor observar conforme como estão as manchas nas folhas. A partir do momento em que uma folha está com mais da metade da sua área comprometida, é necessário fazer a desfolha dessa folha. E a folha pode ficar ali no bananal, pode ficar ali no chão, que não vai causar maiores prejuízos. Dessa forma, se elimina o fungo da planta e vai reduzindo-se as quantidades de doenças que vão acontecer consequentemente. Luiz Fernando, e se o produtor rural for ao seu pomar, ao bananal, e ver que está com esse problema, o que que ele deve fazer? É importante, antes de falar sobre os métodos de tratamento, é importante falar sobre o sistema de monitoramento que a Impagre desenvolve aqui na região. Em cada município, um pomar de um produtor é demarcado e é feito monitoramento dessa doença por um técnico nosso, da nossa empresa. De forma que é determinado um índice e a partir desse índice é que é recomendado ou não a pulverização. Então, o produtor, quando ele vai no seu bananal e ele observa que está com a doença, se ele não tem um contato direto com o nosso técnico, ele pode ligar para algum escritório e pedir qual é o índice do mal de cigatoca que está na região. Essa medição é feita semanalmente, no verão, e a cada 15 dias no inverno, de forma que durante todas as semanas do ano nós temos um índice e a partir desse índice é feito ou não o controle. Então, havendo a necessidade de controle do mal da cigatoca, o produtor deve lançar mão de fungicidas. Os fungicidas mais utilizados para controlar a cigatoca, eles são do grupo dos triazóis ou estrobirulinas. E é importante fazer um rodízio desses dois grupos, de forma que o fungo não se torne resistente a esse fungicida. Mas é importante o produtor não sair aplicando fungicida. É importante ele encaminhar a um profissional, um extensionista, que vai recomendar para o seu bananal a melhor forma de fazer o controle, recomendando o melhor produto e a melhor forma de aplicação para controle da doença. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista concedida pelo extensionista Luiz Fernando Burigo Coan, de Treviso, sul do estado, sobre o mal da cigatoca. Fique agora com o Professor da Terra. A produção integrada de tomate é um sistema que utiliza um conjunto de boas práticas que respeitam as pessoas e o meio ambiente, com o objetivo de tornar a atividade sustentável do ponto de vista social, ambiental e econômico. Alguns tópicos destes componentes utilizados no sistema de produção integrada de tomate: social, qualificação dos atores sociais envolvidos com a cultura do tomate e sempre respeitando as leis trabalhistas; ambiental, preservação e recuperação da mata ciliar; manejo do solo, com o uso de adubação verde para a produção de palhada, que faz a cobertura e proteção do solo antes e depois da implantação da cultura do tomate; melhoria da estrutura e fertilidade do solo; manejo de insetos e doenças através de monitoramentos semanais para identificar se existe a presença de insetos e doenças com número significante para fazer a intervenção com a aplicação de agrotóxicos, dando sempre preferência por produtos das classes 3 e 4, utilização de EPI, equipamento de proteção individual, no preparo da cauda e no momento da pulverização; econômico, anotar no caderno de campo todas as informações referentes à lavoura de tomate, da implantação à comercialização da produção; medir, pesar para melhorar os resultados financeiros da cultura do tomate. O sistema de produção integrada de tomate, integrada, amigo agricultor, de integrar práticas, é uma boa ferramenta para você, amigo agricultor que produz tomate. Evaldo Roberto, da EPAGRE de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou